3.000 volts. A mandado do leão da tribo de Judá. Sequestrando sua mente, estilo alta voltagem nas farpas da expressão. Dos loucos sem maquiagem, semi-automática de rima sem repetição. Na glock dá minhas palavras, o alvo é o coração. Saí de fundo inimigo, eu vou dar perdido. Do predador que me caça por ele, sou atingido. Como um soldado machucado na nobre guerrilha, só a palavra me sara, por dentro cura a ferida. Mais uma vez ele me pôs no campo de guerra. Meu oponente insiste, persiste aqui na terra. Besta que se levantou no mar é nível zero. Sou como o rolo, começou a te atropelar. O que quero em meio império de anjo entre capiçais. Ouço rugir do leão que derrotou Satanás. E como cólera desceu tomando este planeta. Tá fazendo dos corações maldade, muita treta. Roda o tambor da estupetada, aperte o gatilho. Minhas palavras são armas, convivo num desafio de luta sobrenaturais. Quem clama fica de pé, orando constantemente, vigia e tenha fé. Não ludibrio, o som do rap escurece meu pensamento. Eu prego Cristo com força, virtude e entendimento. Som pro detento da prova nas grades do raciocínio. Eu como canto Paulo e Silas, sei é um desafio. Acabei um destrutivo, tema de regenerar processos da retidão. Neurônio super avançado, Mega Man versus o vilão no jogo da vida. Bem-vindo a 3.000 volts, caminho, verdade e a vida. Super-homem aqui, se chama homem de Deus, lutando contra o pecado e flama de dos meus. Kryptonita não para, não pode te enfraquecer. Quando as forças te pegam, o mundo pode vencer. Os brinque louco, observo o mundo gigante. Tipo legal de minha pedra, rima nesse instante. Tática de resgate pros bico vida louca. Na ativa e decolagem pros mano de touca. De quebrada em quebrada, som de alto grau. Diplomacia nos versos pro inferno, rima letal. E destrói toda a armadilha, intento do inimigo. Fechando seus corações, tampando seus ouvidos. Criticar todo veneno é o que corrói. Aceite a Cristo também, seja um super-herói. Que vence o mundo e a podridão que está toda a mercê. E toda a patifaria que quero te oferecer. Libertinagem é o que mais tem no mundo insano. Idolatria é o que mais tem, são tipos tirano. A língua mata muitas almas mais do que o crime. Pior que câncer é a razão que te corrompe, me ensine. Teologia não é prática pra te salvar. Diploma de divindade no céu não vai entrar. A humildade é um tesouro, amor é a riqueza. A ambição é miséria, estado de avareza. Aí playboy eu sou também, fala com você. Estralo os dedos da ironia, rei do meu CD. Tem invasões, mentalidade é o que eu preciso. Seja liberto também nas grades do raciocínio. Mantendo a ordem pelos corre no gueto da vida. Trilha sonora, evangelho, meta prosseguida. Aí neguinho, cê não vai travar meus pensamentos. Nas grades do raciocínio, não sou mais um detento. Dizia Paulo antigamente, escravo do pecado. Hoje eu sou um prisioneiro da graça enviado. Pra destruir os castelos e as muralhas de ferro. Aqui guerreiro, 3.000 volts, tipo singelo. O episódio que eu rimo não é comédia. Andam libertos por aí, na mente estão em celas. Do cativeiro que o pecado humano te condena. Você não vê nem enxerga, mas sempre esteve em cena. Mantendo como Rolling Point em 380. A segurança é Cristo, isso te arrebenta. Na vala como samaritano que está escrito. Ninguém te ajudou, só quem ajuda é Cristo. Os fortes que se levantam no nome do Senhor. Marchando como soldado com armas do temor. Vai abraçar o B.O. também de ser cristão. Vence a cobra coral que injeta no mundo a ilusão. Pai de marionetes manipulando a vida. Te oferecendo dinheiro, drogas, mulheres, bebida. E na cadeia da mente você se aprisionou. Seja liberto, parceiro, pelos meus versos morou.